Ih, você não sabe o que ela fez dessa vez. Nossa. O que que ela fez? Ixi, puta que tá apaiada. Ascendência mista, rubia, afro-rude, la bela máfia. Que o trailer se revele, o fim da palhaçada. Afro, eu Xandão, rimador, letal do raga. Mundo fim agora em toda essa palhaçada. Uma hora e quarenta daqui, pra ser mais escuro. Traíra no fundo, A-N-A-P-A-U-L-A, defunto. Se mostra, se joga, fala logo quem é. Se revela, se é bicho, é mulher. É monstra, que só apronta. Rouba as coisas, não é louca, não rasga a nota de 50. Mas tá afoito, vai pagar na navalha, vai pagar na faca. De Rio a Porto Alegre, de São Paulo ao Agreste. E não esquece da minha cara, socando sua cara, quebrando sua casa, te jogando na vala. Fiz o que fiz, e daí? Além que se foda, você que se foda, seus amigos que se foda. Sua carreira termina por aqui. A M, La Bela Máfia, Ruby, Afro Rude, justiça até o fim. Mas só topa quem diz que não rima, não alucina. Nem se deprima, somente previne a conspiração. Agindo nessa cena, é negativa, RS é quem assina. E aí, Tuta, chega aí. Opa. Mano, a parada é o seguinte, tô querendo rasgar a garganta do cara aí, ó. Mas por quê? Mano, o cara tá enchendo o saco, tá ligado? Tá mexendo com a minha mulher. Faz isso não, a gente tava tão cegado, tudo. Mano, eu quero saber, desde a Paraíba que eu quero acertar o dedo nele. Faz isso não, rapaz. Eu vou fazer, tá mandando a cairagem pra ele aí. Meu padrinho Batista, rapaz. Mas você vai ver o que eu vou fazer. Faz isso não. Tá mexendo com o Freudicira? Imagina. Oxe, não dá boi não. Filha de Mario? É, essa mesmo. É mesmo? Vamos. Foda-se quem duvida e revida de imediato, sem analisar os fatos, dando vida a boatos. A vida é breve, então é melhor tirar seu cérebro dessa greve. Quem se atreve a fazer o que não deve terá um castigo nada leve. Com a mente em febre, alucinações galumpantes, num rompante suplico que todos os traídos se revelem. Máscaras caem, último fruto do jardim do Éden, que no passado já se anunciou maduro e seguro. Me despertou para que me tornei no presente, onde me encontro lado a lado sem poder prová-lo. Privado dos prazeres, observo o cálice de vinho tinto e velho, encorpado que com o tempo passado ganhou caráter. Com calma no meu canto, em luto, penso no futuro sem vontade de lutar, mas luto nessa batalha que existe somente minha mente. Investindo contra moinhos, correndo riscos maiores a cada lance, sem a chance da vitória. Manipulo fantoches, fazendo deboche de uma plateia de hienas sedentas pelo sangue da escória. Maldito, fila da puta. Os traíras que se revelem, os verdadeiros que se rebelem. Tocou o sinal, última chamada, vamos, se apressem. O bonde pro seu inferno astral tem hora marcada. Vaga pelo mundo, perdida a alma que chega atrasada. Maldito, pega dinheiro emprestado e não paga. Se fosse só pelo dinheiro, mas a falsidade se propaga a todo momento, até num simples pensamento de pessoas que agem dessa forma sem constrangimento. Começa agora o julgamento pelo poder popular guilhotina. Sua morte basta, é o preço da minha propina. Extinção da sua espécie, deletado seu código genético. Aprovado por todos os participantes do conselho ético. A moral foi esquecida, só existe em filmes japoneses. Talvez tenha ido embora junto com o pau-brasil e os portugueses. Criam-se boatos, mentiras e resultam na desavença. Aos culpados o que falo soa sempre como ofensa. Oi, amor. Oi. E aí, meu? Tá embaçando, continua embaçando. Ai, cara, e agora? Não, esquenta, tô indo buscar. Tô indo buscar, já tô chegando. Vai subir. Tô chegando, cheguei. Bora. Rubia Paula Fraga, a MC, representa as verdadeiras minas da rima até o fim. Ponha no caixa, soma, paga as contas, separa o que é meu, pau nas suas coxas. só pegue o que é seu, de ameaça tô quieta. Sou mulher, não dou dessas, vacilou, sentou, te mando pra Nova Odessa. Mãe da Camila e do Jamal, não brinca o que não conhece. Da velha nova escola é o respeito que prevalece. Os comédias da vida, na privada, desmascarada, pula ou empurra, ou vai tomar porrada. Quer dizer, já tomou, só não tomou tiro do Paul. Traiu uma família numa mesa onde jantou. O pior sentimento é a dó, é o que sinto. Já sinto o cheiro do chofre preparado pra esses tipos. Só pilantra, comédia, isso não é o fim da sua tortura. Se prepara, é apenas o início. Safada, pilantra, safada. Os traíras que se revelem, se mostrem logo quem é. Digam o que vieram fazer, pra que permaneçam em pé.